Uma luz por fim e o meu olhar já arde. Um breve sopro na montanha e eis o dia. O beijo eterno é o sabor que apetecia, alimento da paixão que se faz tarde. Um toque no meu ombro e eis perfeito esse olhar, já só terra de saudade. Nasce súbita na pele uma vontade de ser pinheiro manso cravado no teu peito. O tronco volumoso, a idade quase ardida, as cinzas amornadas, quase a morte, quase a dor e, contudo, quase a vida. Leva a copa densa, o verde ainda forte, a flor afogueada, a resina aberta ainda, que o caminho, Beatriz, é sempre o norte.